Juro, não queria que fosse assim. Mas o que você fez não foi bom pra mim. Difícil, mas tomou sua decisão. Trocou o meu amor por uma ilusão. Deixei de lado o coração e usei a razão. Pois cansei de insistir nessa relação. A mulher que mais amei, o sonho que me quis. Agora eu quero alguém que me faça feliz. Já parei de pensar, já parei de sonhar com você. Já cansei de esperar, de dormir e acordar sem te ter. Já parei de pensar, já parei de sonhar com você. Já cansei de esperar, de dormir e acordar sem te ter. Toda vez eu penso que podia ter você pra mim. Não sei o que de errado fiz pra que tudo acontecesse assim, do jeito pior pra nós dois. Sei que sofre aí também, mas difícil vai ser você me esquecer. Porque sei que não fui apenas mais um pra você. Já parei de pensar, já parei de sonhar você. Já cansei de esperar, de dormir e acordar sem te ter. Já parei de pensar, já parei de sonhar com você. Já cansei de esperar, de dormir e acordar sem te ter. Sempre te esperei, sempre te amei, sempre declarei todo o meu amor. Agora acordei, agora notei que pro meu amor você não deu valor. Não valorizou, me deixou na pior. Mas não vai encontrar um cara melhor que te dê amor, que te dê carinho. Não sou mais um cara que ama sozinho, que ama a garota que não tá do lado. Sempre te amei, mas nunca fui amado. Ama a garota que não tá do lado. Sempre te amei, mas nunca fui amado. Cansei de esperar, cansei. Você não me merece, eu sei. Te chamava de flor do amor, tu me deixou na dor. Olha como eu fiquei. Cansei de você, cansei. Até de sonhar parei. Tu me deixou pra baixo, fugi dos meus braços. Mas agora me levantei. Queria seu beijo, você não me deu. Desacreditou desse nobre plebeu. Queria seu corpo colado no meu. Você não entendeu, meu amor, tu perdeu. Jurei que te amei nesse papo de louco. Mostrei meu amor que você achou pouco. Mas hoje derrei seu amor, dei o troco. Me recuperei e você tá no poço. Não quero você nem pintada de ouro. Quando eu te queria, tu queria outro. Não quero você nem pintada de ouro. Quando eu te queria, tu queria outro. Já parei de pensar, já parei de sonhar Já cansei de esperar, de dormir e acordar sem te ter. Já parei de pensar, já parei de sonhar com você. Já cansei de esperar, de dormir e acordar sem te ter. Já parei de pensar, já parei de sonhar. Já cansei de esperar, de dormir e acordar sem te ter. Já parei de pensar, já parei de sonhar.